exit. Do they pass the 320 right to taxi? Posture 320, clear taxi into taxi hotel. There you contact 118.95, altimeter 71016. Confirm how many souls on board. 07 on board, 320 taxi to hotel, taxi call tower 118.95. 65. Meia dúzia autorizada, 3805, chama táxi. Chama táxi, obrigado. Salvador Passaredo 22682. Passaredo 2262, controle. 2262, seja desvio à esquerda para evitar formações, da presente para 265. Positivo, está autorizado, quantas milhas? Da presente mais 25 milhas. Ok, ciente. 2144, sono 52, libera a direita, chama o sono 1, 21, décimo 1. Livrou, 3144, 3 ataques, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 3144. Brasília, a Fox 2320, could you confirm? We have conditions to take off from Taxway Hotel. Now you are clear for correction, clear to line up and take off runway 10, wind 180 degrees 07 north. Brasileira 2300, controle. Era Brasileira 2300, controle. Serviço saudade terminado, chama Aracaju 203. Passaria 2262, necessidade de aumentar o desvio para o 230. Positivo, está autorizado. 262. E qual a razão de subir essa pegada? Está bem baixinha, senhor, por isso os desvios, estamos com 910 por minuto. Ah, positivo. Temos 4 horas e meia de autonomia, o alternado é Galeão. 3805. Após a aeronave da companhia, ingressa via Juliette, autorizado táxi, Fátima no Índia, ponto de espera do 10-11-1895, ajuste no 0 no meio. Eu tô questionando porque o setor que o senhor está efetuando de G é exatamente o setor da chegada à Mari. É, exatamente, nós estamos monitorando a posição Mari aqui. Voltaremos assim que imediato para a Eletro informando o outro. Ah, ok, sente. 119.8. 119.8, 320. Trolley 1 Índia 9 Alfa, tá para ingresso no corredor em Interlagos, mantendo 1 no meu pé. Para prosseguir para valer. Positivo, curva direita, ingresse no corredor Interlagos e aguarde. É, Excelente, ingresso na Interlagos de aguardo aí, General. Sir, departure, Brazilian Force 320. The Force 2320 control, we're ready to contact passing 1400 feet climb, over. 2320. Petrolina para Scott. Autorizado Petrolina 200 direto, decola da 10, curva esquerda, Momo, direto, controle 1198, acena 5510. Confirma a saída. Correto, chama para tiver acionamento. Paripe, ilha de Itaparica, prosseguindo para Valença, ok? Afirma então, vai prosseguir aqui em Interlagos até Paripe, após Paripe, ilha de Itaparica, mantendo o Bilpés para após o direto Valença ao Engenhão Beró. Positivo. Prato. Gol 2098, é o controle Salvador, desça para altitude de 2500 pés com ajuste 1097, câmbio. 2500. Gol 9077, não puxa. O Bruno Tranco chamou o solo agora. Gol 9094, Fortaleza. A correção. Gol 094, autorizado em Fortaleza, nível 370, Upper Zulu 19. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Momo, transição Froti. Controle 1199.8, acena 5501. Gol 1164, desça para 2500 pés, ajustado no 097, voe direto do Duna para o ILS. Gol 208, Salvador. Oi, Duna. Então, Salvador, Utah 3283 para o táxi, 1058 a bordo, autonomia 0312, alternativa Ribeirão Preto. Utah 3283, táxi, pátio no Índia, espera 11895, ajuste 1006. Pátio Índia, ponto de espera 1895, Utah 3293. Sim. Manaus, centro Recife, 1288, caso negativo, 1245, o 5486 aqui. 205, espera a ponta. 3805, boa tarde, utilizado o alinhar e decolar a pista no 0, ventuna 70, grau 079. Alinha e decola não no 0, 3805. Serra, controle. chame Paripe, ajuste 10016 agora. Prazer, aeronave na escuta do controle, o ajuste altímetro 1016. 320, altimeter setting 1016. Salvador, boa tarde, UTA 3283, ponto de espera da 10, pronto. Tá 3805, decolada 02, chama o controle 119 decimal 8. Chama o controle, graça. Tá 3283, a Lima tem cabeceira 10. A Lima tem cabeceira 10, tá 3283. Azul 4196, controle Salvador, desça para 2500 pés, ajuste no 016, vai direto Duna para ILS. Controle Salvador, muito boa tarde, UTA 3805. 3805, controle, contato radar, suba sem restrições. Subindo sem restrições, 3805. Alguma chance de voar Motiva? A chance que o senhor tenha de voar a Leda. Ok, ok, aceita a Leda, obrigado. Gol 2018, desça para 2000, livre ali. 2000, livre LS, 2098. Gostaria do 2262, chame Recife, frequência 1288. Recife 2288, ótimo dia. Boa. A 3283, autorizada a decolar pistão na 0, vento 180 graus, 069. Decolagem da 10, está 3283. Quase que eu fui no portão. 10, autorizado, chama tarde. Decolada 04, chama o controle 119.8, meu voo. 3198, bom dia, tá 3283. Controle Salvador, boa tarde, está 3283, 2,5 na Arbor. Está 3283 é o controle, contato radar, direita elefa, câmbio. Direita elefa, câmbio, está 3283, grato. 2018. O 2018, Duna localizador, reduza cheque o trem, chame a torre. 1895, 2018. Ok, gol 2018. Salvador, boa tarde, gol 2018, estabilizado o ILS a 7 milhas e meia. Senhor 2018, boa tarde, continue a aproximação, reporte marcador externo, cliente com uso baixado travado, ajuste na 096. Passará com 2018. Quiro Quebec Serra, a 1500 pés, informe se tem condições de manter esse visual na proa 070. Afirmativo. Positivo, então o senhor vai voar na proa 070, aguardando instruções para livrar 1500 pés. Esse. Índia November Alpha, informe se tem condições de voar visual na proa 265. Confira pra ver. Prossiga, Índia November Alpha. Você tem condições de voar visual na proa 065? Afirmo, zero, confirme 065. Queira desculpar, 265. 265, Índia November Alpha, afirmo, tem condições. Positivo, voo visual na Pro 265. Correto, Índia November 265 a frente. O voo 1164 passa 4.900 para 2.500 pés voando Duna, distância 9 milhas. Para sua informação, tráfego 11 horas, 6 milhas, rumo nordeste, ao quilo Quebec Serra, ainda mantendo 1.500 pés em voo visual. Por esse motivo, o senhor está descendo para 2.500. Gol 1964. Gente, 1964, pro de Duna. LAN 3805, chame Recife, frequência 13325. Ah, confirma a frequência novamente, por gentileza? Confirmo sim, rumo 3325. 3325, obrigado, bom domingo. Boa. Quiro Quebec Serra, desça agora para mil pés. Mil pés, Serra. Índia November Alpha, eu agradeço a sua colaboração, poderá prosseguir o seu voo visual para o setor de Veracruz. Obrigado, Índia November Alpha, voando agora na proa de Safari para manter as condições visuais. Índia November Alpha, positivo. Quiro Quebec Serra já atingiu mil pés? 1.200 agora. Paciente. Gol 1164, está passando agora 3.500, uma milha e meia para a Duna, desça para 2.000 e livre LS. O tráfego anteriormente informado está atingindo meu pé em voo visual. 1.164. Gol 2018, solo de 0, libera a direita, chama o solinho no 2018. E 737 da família 800. Gol 1964. Positivo, 1164, 2700 ILS autorizado, cheque o trem, torre 1895. 1895, senhor, boa tarde, até. Boa. Controle. O senhor 326 procedente de São Jorge, ajuste agora no 096, desça para 2.500, voe direto Duna para o ILS. Duna, 2883, chame Recife, frequência 1288, boa viagem. Recife 288, um excelente dia, senhor. Muito bom. Kilo Quebec Serra, eu agradeço a sua colaboração. Vamos prosseguir para a rotatória, aguardando a transferência de comunicações. O Kilo Quebec Serra já está visão com o campo. Muito bom, aguarde transferência. O Azul 4116, reduza para a velocidade de aproximação, efetue o cheque pré-pouso, desça para 2.000 pés e ILS autorizado. Ok, reduzindo 2.000 e ILS autorizado, continua ajuste. Ajuste 1016.5. 1016. Pistão no 0, ventando 50 graus, 07 noite. Livre pouso, gol 1964. Tato. Torrede, Papatango, Kilo Quebec Serra. Papatango, Kilo Quebec Serra. Mantenha a proa da rotatória, ajuste no 096. Mantenha a proa da rotatória. Tá 3283, controle. Kilo Quebec Serra apresenta em curto, a porta curta final pista no 7, o altímetro no 0 no meia, tem condição de agilizar? Afirmativo. Pro ideal pro sul? Disposições. Sente, só um minuto. Para o táxi 5490 com 40 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alternando Salvador. 5490, táxi Pátio no Índia, ponto de espera 11895, ajuste no 0 no meia. Uno Índia com 1016, quando pronto, 118.95, 5490. Vai, Emília Brava, na escuta? Decola da RMAR com 500 pés, inicialmente proa da pista 107, para depois ser mandado para a proa da 10 para ficar sobre o parque de posições. Acordando com a torre 1895, aciona padrão 0137. Serra, tente pássaro, escuta final 107. Entendi. Chame a torre, 11895. 295, vou chamar 495. Corre agora o Detran 5. Solo no 9077 para o funcionamento. Após o TR da Tripper, retaguarda autorizado, chama ataque. Após a passagem da Tripper, retaguarda autorizado para o ataque. É decolagem, Tango de Bravo. Pista 17, Kilo Quebec Serra. 1094, autorizado decolar, pista 10, vento no meio 0 graus, 0 menos. Torre Salvador, este azul 4116, uma milha do externo. Azul 4116, continue a aproximação, agora de pista livre, ajuste no 0 no meio. Ajustado no 0 no meio, 4016. Kilo Quebec Serra, Vistala, autorizado pouso, pista 17, o vento no meio 0 graus, 0 menos. Mesmo pouso, Quebec Serra. 13 no 5, Guarulhos, pronto, copo. Pronto, 13 no 5. Salvador é o 35490, próximo do ponto de espera da 10, pronto visual com a aeronave decolando e com a outra na final. Gente, 35490, mantenha o ponto de espera no 0. Mantenha a sua escuta. Cheque trem, livre pouso, pista no 0, ventuna 70 graus, 0 menos. Baixado e travado, livre pouso, 4116, Dr. Era autorizado. Roteiro 1-0. Decolada 1-0, curva direita, saída da El Leda Motiva. Controle 1-1-9, direção 8, aciona 5-5-1-5. 1-0-9-4, decolada 1-6, chame o controle 1-1-9, direção 8. Sansa 9-8. Controle 119, decimal 8, destino Guarulhos e confirma a saída. É, Guarulhos, 3-6-0. É o controle e a saída da El Vista Motos. Correto, chama 315, chama pro estacionamento. Amarei. Alphonse 2320 control. Radar service terminated, they can't attack the Aracaju control. Frequency 120.3 over. Roger 2320 call Aracaju control 120.3. Azul 4116, solo 18, libera a direita, chama solo 120, decima 1. Usa direita na foto 211, azul 116. Logo 9077 para o táxi, com 189 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Calião. 9077 da Goa, tá autorizada à direita via Índia, ponto de espera 11895, ajuste 1096. Autorizado o táxi de direita até o ponto de espera da 10, chama 1895 com 1096, 9077, boa tarde. Boa tarde. Polo 164, Juliette, portão 02. Segue Juliette, 02, polo 164. Salve Salvador, muito bom dia, azul 4116, Libranco. Azul 4116, boa tarde, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8, 4116. Tango Índia Bravo, não há tráfego a reportar, decolagem por conta em risco. O vento no aeródromo 150 graus 07 nós, reporte para o solo. É, minha 3-6, ingressando na Bahia de São Luzão, vai ingressando e vai interceptar o ILS. Próximo do Bona. 5490, decolada 0-0, chama o controle em 119-8, meu voo. 119-8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, é o trip 5490. Trip 5490 ao controle de Salvador, contato radar, suba para o nível do cruzeiro sem restrições. Ascensão 200 sem restrições, quando possível eu vou a pouco. Autorizado. Ciente. Afirma o Tango Índia Bravo, comprou o eixo da 1735, reporte cruzando a final da 1-0. Vai chamar para cruzamento da 1-0, Tango Índia Bravo. 19077, autorizado decolar pista 1-0, vento 160 graus 08 nós. Autorizado decolar pista 1-0, 9077, boa tarde. Tiano 6326, intercepta o localizador e aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 11895, Tiano 6326. Meu obrigado, vai chamar agora. Bom trabalho para vocês todos aí. Até a próxima. Boa. A vertical do farol de Itapuã, devido ao tráfego ingressando no final do ano zero. Positivo, autorizado o cruzamento este ano zero. Vai reportar sobre o farol de Itapuã. Gol 9077, decolado 22, chame o controle em 119.8. 198, gol 9077. Corre, São Salvador, Xané 6326. Xané 6326, boa tarde, continue a aproximação. Informa um helicóptero efetuando o cruzamento do campo sobre o eixo da 1735. Não interfere com a sua aproximação, ajuste na 016. 1-0-6, continua a aproximação, 6-3-2-0. Pós 2000, voa Leda, gol 9077, muito obrigado. Canal 6326, cheque trem. Tá aí mais travado. Autorizado pouso, pista 1-0, ventura 70, grau 089, no Canal 6326. Alívio pouso, Canal 6326. Índia Bravo, faça espera sobre a vertical do farol de Itapuã, aguardando para o sobrevoo no parque de exposição. Ciente, tá, Índia Bravo, para o sobrevoo do farol de Itapuã. Turno 094, chame Recife, 12545. Confirmando, na frequência dele mesmo, 12545. Positivo, 12545. Obrigado aí, conseguido. Boa. Ao chame 6320, mais travado. Se eu puder confirmar no lado direito aqui, tem uma aglomeração que achou de quem aí? Do Fest aí, só são vários artistas, inclusive Ivete Sangalo. Opa, assim é bom, hein? É, será que eu vou estar aqui? Você tá numa posição privilegiada, hein? Não, não, aquela torre ali que você tá vendo ali ainda tá em manutenção, não dá nem pra ver. Ah, mas calma que vai ficar pronto. Já vem dia bravo da presente sobre voo no Salvador Fest. Reporte para retorno. Batista principal tá chegando. Tem artista. Mantendo minha escuta permanente, o Tango ainda é bravo, caso tenha alguma aeronave para aproximação. Na sua. É, a intenção do Tango ainda é bravo, vai pousar na área do parque de exposições e vai ficar na sua escuta, senhor, para quando eu for iniciar a filmagem, chama a mesma. Gente, o Tango já tem condições de reportar no solo? Sim, senhor. Se não der, eu vou estar na sua escuta aqui, eu observando se tem aeronave na final, eu não decolo não. Aí após eu chamo, subo um pouquinho e chamo o senhor aí. Ok, acusa então 30 segundos para pouso. Positivo, já tá final aqui pra pouso. Positivo? Gente, se tem condições, já posta um solo controlado. Tango Índia Bravo. Tá ok, graças. Poxa, Xané 6326, seu solo 26 direita. Já livrou? Chama o solo 21-1. Já livrou, 21-1-6, 326. Solo de Salvador, boa, do 6326, livrou. Xané 6326, boa tarde. Ingressa na Alfa e chama antes a Juliette. Manda Juliette. 326, falei com a infra-aero, ainda não tem definição de portão. Gente, isso eu aguardo. No solo, Tango de Abraão. Gente, é uma mensagem ininteligível, Tango de Abraão, poderia confirmar? Solo 6326. Imagem, chama um solo em 121, décimo 1. Só confirmando, já foi feito novo plano? 26. Ah, 6326, portão 07. Para 07, graças, 6326. Onde para cópia? Chame Recife, 13325. 3325, boa tarde, nível 360, autorizou 1-0. Nicola Dama 0, curva direita, Gael Leda Motiva. Controle 1198, acendo 5522. Autorizado 360, Galeão, autorizou 1-0. Nicola Dama 10, curva direita, Gael Leda Motiva. saída da El, Leda, Mótiva. Da El, Leda, Mótiva. Correto, posição na frente, chama o posicionamento. Chame Recife, 1-2-5-45 2-5-45 obrigado. Desça para 5 mil pés, ajuste no zero no meio, chegada boa. 5 mil no zero no meio, tem autoridade? Autorizo. Fazendo 5, táxi autorizado, parte 1 no Índia, quando espera 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no meio. Obrigado, boa tarde, boa tarde. Obrigado, você também. Positivo. Obrigado. Boa tarde, o Xenia 63, 1-5, próximo, pode esperar, tá pronto. Xenia 63, 1-5, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 07 nós. Alinhamento, decolar. frente. Quebec Ser, Cairo, no meu pé autorizado, decolador no 7, curva direita, corredor axé, controle 1198, acena 0123. Azul 4065, Campinas, quantas cópias? Prossiga, senhorita. Autorizado Campinas, 340, Osteros 10, recorda 10, curva direita, saída da El, Leta, Motiva, controle 1198, aciona 5550. 340, recorda 10, da El, Leta, Motiva, 5550. Controle 1198, a primeira curva direita. Direito, 19-8. Chama pushback, acionamento azul, quartel 6. Chama ali, posição 8. Boa tarde, 2009, Ilhéus autorizado, 240 direto, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Coral, controle 1-1-9-8, oceano 5-5-4-4. Voo 2009, a saída da El, transição Coral. Correto, 2009, estamos chegando para o Salvador, Xaner, 6142, formação Quebec para Recife. 142, agora na Copa. Saída, por gentileza. 142, a próxima. Pronto. Autorizado Recife, 350, Peruísque 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, acena 5526. 350, autorizado, decola 10, curva esquerda, Pucaru, 119, 8522, 6142. Transponder 5526, saída Puca, transição Aracaju. 5526. Cumpre a saída? Cotejado, Puca Aru. Afirmo, correto, chama para chover questionamento. Oi, Leda. Ok, Leda. Tá bom, Leda. Autorizado, Portugal 021, this is control, insert in our altimeter 1016, clear to 8000, Boca arrival, runway 10. 1016, Boca arrival, 8000, Portugal, left airplane. Livre LS. 825, livre LS. Autoriza 1700 com referência para o 1885? Autoriza. Obrigado. Romeu Fox Trote Lima. Feira de Santana, é no meu pé? Ou se quinto pé? Trote Lima, Feira de Santana, 500 pés autorizado. Decola da pista no 7, controla norte, controle 119, décima 8, aciona 0112. Aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, uma boa tarde. Aqui é a Golfinho Pelo B. 1-0, autorizando o táxi até a Papá. Ajuste no 0, no meio, aqui no Gabriel Serra. Salvador, boa tarde, é bom. 1-85, ILS, está 1-0, baixar de salário. 1-8-8-5, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0, no meio. 885. Sim, pode ser pro norte então? Sim, pro norte, qual parte? Parte 5, pra B? 02. Pro norte, ficando no 7, controle, corrigindo, torre 11895. Portinha LED, pronto, cabeceira no 7. Voo 1-8-8-5, LS, está 1-0. Voo 1-8-8-5, autorizado, pouso, pista 1-0, ventuna 7-0, grau 0-8, longe. E pouso na 1-0, confio, vento? 1-7-0, grau 0-8, longe. Obrigado, Livro. Gente, o ponto de espera 1-1-8-9-5, ajuste no 0, no meio. 1-0, no meio, direita, ponto de espera 295. Ponto Bengal 021 over Alagoinhas, Alpha Golf November Radio Beagle, and reclear to 5,000. Reclear 5,000 feet, report channel 021. Salvador, boa tarde, é o 3193, ponto de espera pronto. 3193, visual com o Boeing da Gol na cortíssima? Afirmo. Após a passagem do Boeing da Gol a Lima, tem cabeceira no 0, 3193. Após o Gol a Lima, tem no 0, 3193. Quebec Serra, autorizado decolar pista 17, vento 130 graus 07 nós. Bono 885, sala 50, libera direita, chama o solo em 121, 21, 21. 21, 1.